parecia um cenário definido, que o inimigo era o vencedor e eu era o vencido. Outra vez ele trabalhou para o meu fim e projetou um plano para tentar me destruir. Mas o que o inimigo não contava aconteceu em plena madrugada. O rei se levantou e decidiu me honrar. E agora o final foi alterado. Quem era pra morrer será honrado, pois Deus não se esquece de ninguém. Ele vem.